Salvador, Papa Tango, Oscar Golf Kilo. A Tango Oscar Golf Kilo, corredor Axel no meu país, confirmando as intenções. CGL Valença, e o retorno dentro de Maia, aí se manda o retorno de Salvador 50. Sucesso Golf Kilo, prossegue via corredor enquanto faz o slide, reparte no farol da barra. Passará. Solicita a torre de Duna, o Golda 255. 255, mantenha a chegada. Ok. Salvador, boa tarde, o Azul 2788, Momo na sua escuta. 2788, contato radar, flotar o nível 1970, sai da Momo. 170, Momo, se possível, senhorita, voa frote, o 2788 agradece. Ok, somente mantenha saído, Azul 2788. Sem problema, obrigado. O meu hotel Yankee prossegue via corredores, reporte na rotatória quando visual com o campo. Primeiramente é Paris, depois reporte na rotatória. Ok, prossegue via corredores, reporte na rotatória. Sim, através da rotatória, o Michael Romeo. Papá, Michael Romeo. Gente, como é que eu vou me lá passando agora? Torre em 1895. 295, boa tarde. Boa tarde. Sobre o 6320. Sobre a torre em 1895. 295, obrigado, 320. Gente, é ponte final da Enimar? Aí, o Gino Zero no site. A Enimar reportará mais ou menos. Foi Salvador, 1963. 2-0, estabilizado e LF está 1-0. Chiné 63, 2-0, ajuste na 0 no 7, continua a aproximação, mais autorização de pouso. Continua, aguardando a autorização, 63, 2-0. Caralho, o sinal de fora de Zampan, a intenção é regressar em direção ao farol da barra. Ok, sim. 293, back to the next. Back to the next, 3-0-9-3. Chiné 6320, tu? A sua escuta, 6320. Gente, trato da direita é um helicóptero, um Alfa 150, 1.000 pés, não interfere no pouso. Adicional, o tráfego da Marinha do Brasil também não interfere. À direita, linha do litoral. Outro tráfego, helicóptero, 3 milhas à esquerda, setor norte, também não interfere. Pista na zero livre, pouso autorizado, vento 1.62.008. Pés, pouso autorizado, na 08. Não, Imar, Michael Alves. Sujeto aeródromo 1.6009. Reporte controlado, Michael Alves. Controlado, passará Michael Alves. Eu vou seguir você com esse livro até agora. Vai com o meu, fica seu livro. Senai 6320. Sol os 32, libera a direita, mantém a escuta. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, na próxima Alfa, mantém a sua escuta. 6320. Ok, uma curiosidade que apareceu na operação aqui. Essa situação de três tráfegos ali na aproximação, dois helicópteros à direita estavam aproximadamente 3 milhas e o à esquerda do norte também estava 3 milhas. Essa informação aí de cabine é uma informação conflitante ou é para aproximação confortável? Abaixo de Beacon 10 nós não temos resolução aqui no nosso equipamento. Porém, não é assim confortável para a gente aproximar uma situação dessa, ok? Mas com relação a aviso de tráfego, tem algum aviso sonoro, alguma coisa, ou é observação mesmo no painel do sketch? Não tem, porque somente no painel a gente vai ver os tráfegos, porém aviso de resolução nós não vamos ter, porque está abaixo de 1500 pés. Entendi, obrigado. Atende o solo 211, por gentileza. 211, obrigado. Veneto 017, autorizada, sinal IMS, reporte estabilizado. Sacelo 2017, autorizado, 255. É, 320, está na alfa. Solo 31933 pronto para o táxi, 132, autonomia 340, alterna Campinas. Solo 93, após a viagem que vai partir no 62, eu sigo a via ainda para o ponto de espera. 4-18-95-0-1-7, bom voo. Após o parqueamento da Avianca no 62, prossegue, ponto de espera torre 18-95. 3195, obrigado, boa noite. Olá, Salvador, 3805 da TAM, busca estacionamento 01. 3805, com a equipe solo, tem um companheiro que está saindo do pátio. Após o mesmo, está autorizado para o Após a nave da companhia saindo do pátio, está autorizado 3-2-5. JTR, visual 417. JTR, chegou agora a torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, muito trabalho, foi bom trabalho para vocês. E para passar o meu TAIAN, que próximo ratatório visual quando 7. Sim, que sim, de final não seja autorizado, é posto através do RIMAN. Mas vai apostar a 3 milhas. baixado, tô travado, Romeu Altayac. Tchau, deixa eu ver o Altayac, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 08 nós. Bem, 08 nós. Informação para o helicóptero Alfa CA50, à esquerda da final do 35, mantendo o pouso pairado. Quem causou emitido com o esquerdo? Negativo. Primeiro com a direita. Sair da bora, fazer a bora elétrica. A casa elétrica conforme a rota. Controle 120.8, transponde 5103. 10-131-93. Copa 04 para a torre? 04, nós curta. A informação, tráfego agora 4-3-2 Romeu, pousando na 17, curta final. Ciente, Copa 04, vai manter posição. Em perfil inferior, conforme carga, eu vou informar o controle, se não houver tráfego na terminal, eu autorizo sua subida. Muito grato, companheiro, 2-2-3. Pessoal, pistão no 0, gol no 255. Gol no 255, Xenia Torre, 1-9-8-9-5. Obrigado, até daqui a pouco, gol no 255, boa tarde. Patrulha, tá autorizado o táxi até o posto de espera do hotel, reporte pronto para iniciar o Patrulha 04. Estou posto de espera do hotel, mantém a posição e reporte pronto. O tráfego da hotel iniciando o relógio agora é um adicional para apoio. Acione identificação autorizada a chegada na área, deixa para 4.010 o ajuste no 017. Descendo para 4.010 no 017, o orçamento é 6.05. Seria possível voar duas vezes para iniciar o atraso? Autorizado, Bruno. Prato, 3.05. Então, 3-1, 9-6, solo, corrijo. Decolagem 40, 208, Romeu. 208, obrigado. 3-1, 9-3. Luiz Carlos Cabral, prossiga. Luiz Carlos Cabral, agora em minuto. Próxima da parte 4. Cópia. Sierra, nós ainda temos Sierra. Via Eperisk 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Com perfil da saída Momo, transição de Lube. Intercepta Eperisk 50 e segue conforme rota. Controle Salvador 1-2-0-8. Transponda 5-1-2-2. Confirmando decola da pista 1-7. Patrulha 04, decolagem autorizada, A partir da taxi hotel, vento 150 graus, 109. Agora só não chama táxi. O uísque Costa Lava. 3805 no solo aos 43, liga direita, mantém a posição na Fox, chame solo no 211. Fox 211, eu vou no 255. Slide 101. Tudo bom, Fox. Siga via Alfa e a parte no direto. Alfa, Alfa, Juliette, eu. Seguinte, o Guardião 01, siga até a Oscar, reporte na Oscar. Todo follow, 4304. 4304, aos 44, mantenha a proa do litoral, reporte visual com o Alfa 150 na vertical do destino sobre o voo, é o Copa. Tá, sente a visual com o mesmo. É, o 04 mantém o transponder 0167, o 1467. Gente, mantém o setor, me escuta, mantendo essa operação com o tráfego, o 404. Tá, sente o transponder 0167. Copa 04, à esquerda, o tráfego jet, veículo do pátio militar e manterá o setor aqui antes. Certo, grato. Torre Salvador, 3205 da TAM, ponto 010, pronto a decolagem. TAM 3205, autorizado alinhar e manter o opcional. Bem, mantém. Torre Salvador, Guardião 01 na roça. Gente, Guardião 01, dois tráfegos, um Bravo 407, na vertical do Catuaba 500 pés, adicional Copa a 1.000 pés, visual com os tráfegos. Visual com os tráfegos. Gente, decolagem na 7, 150 graus, 109. Tudo decolagem, pro azul, Guardião 01. 007, 17. Estamos lá estabilizando o procedimento, estacionamento 3, pronto. Eu presencio, informo o tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 1510 e o salho 208. Gente, 63, 1. Eu colador para o solo, para o Guardião 01. Gente, Guardião 01, aos 4h30, mantenha me escuta. Mantenha me escuta, certo? TAM 3805, decolagem autorizada na 0150 graus, 08 anos. Autorizado, decolagem então no 0, TAM 3805. Prossiga. Alto e claro. Afirmo. Não está de Juliette Santana, prossiga. Condições usuais via corredores, retornem à frequência do controle a 20 milhas. Serra, Serra, Lima, Serra, nível 080 Pan Yankee, decola da pista 17, primeira cor à esquerda, corpo cursora saída Momo, após Momo, direto. Controle Salvador 120, décima 8, transporte 5120. 050964. Obrigado. Boa tarde, eu vou 2008, 10 milhas para Coral, no ponto da ABC. O 2008 está em contato radar, agora 70 milhas sul de Salvador. Foi na Cruz de Mário para interceptar a chegada à nave e autorizar o destino até o nível 060. Vai para a nave, autorizado o destino até o 060. 3193, chama o centro Recife na frequência 125, décima 1. Mono 251, tá 3193. Havana 6315, autorizado até 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, semana estabilizado, 6315. Controle Salvador, boa tarde, na 3805, cruzando 2000 pés, nada é o Leda. 3805, contato radar, só para o nível 340, voe direto Leda. Ok, 340, autorizado direto Leda, na 3805. Eu sou o Golf Kilo, chamei a torre em 1895. Golf Kilo. Salvador de Papa Golf Kilo. Oscar, Golf Kilo. Boa tarde, ajuste na 097. Ingresse na final da 97. Já informo previsto 360 no através da IMA. Tráfego da Avianca agora passando a Duna. Confiante, Oscar Golf Kilo. Chamei a torre em 1895. 1895, chamei a 3-1-5. Maria 4, prossiga. 6315. Ajuste 1-0-1-7, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajustada, aguarda, autorização 6315. Guardiano 01, tu é? Na escuta. Parabéns da Avianca agora, final de meia dúzia milhas. A faixa 2 está na 028. Felipe do Paral, guardião 01. Oski, o Oscar Golf Kilo 360 no setor, reporte na hora final. É a reporta, Oscar Golf Kilo. Oceania 6315, informação de tráfego. Tenho 3 helicópteros à sua direita na linha do litoral, mantendo o voo pairado, sem interferência no seu pouso. Vento 150 graus, 08 nós, pouso autorizado. Ciente autorizado, pouso 6315. Tráfego adicional é um carro 4 milhas fora no setor norte, também não interfere. Ciente 6315. Chame na Papá. Oscar Golf Kilo. intercepção da final zona 7, contato visual com o tráfego na curva final zona 0. Eu acho que eu confio o tráfego já esperado, é ponte na curva da zona 7. Vou parar. Ele parte ao 5? Afirma, agora vai ser. Ok, copiado. É, pode pouso interpasse a interseção papel aqui, tem um site japonês na zona 7. Sem problema. Boa tarde, 141 no meio, para a gente dar papá. 141 no meio, boa tarde, sendo identificação autorizada a chegada na área, deixa para o nível 050. 050, autorizaria a prodigura do 141? Atuando no meio, autorizado e fato. E fato, então, 150, 41. No 3805, chama o centro Recife, na frequência 195.1. Recife 1251, tá 3805. Sou 2008, desça para 3.007, ajuste no 0 no 7. 3.017, 2008. Sim, transfere controle, 1208. Tá transferindo 208 04. Atrás do lugar de 01, aqui pela paralela, direção ao centro. Como diz? Segue o patrulha, o guardião 01, não guardando transferência. Guardião transferência, legal. Torre, idem para o Copa 04. Mantendo 477. Acionado 01, 67, passou escuta, patrulha 04. Seguindo o comboio. Gente, na presente do 08. Transfere o copo 04. 1208, grato. Flagião também, transfere o controle 208, bom voo, tá volta. 04. Copa 04, eu prossegui a 500 ou no 1010? A intenção é no 1010, cara, mas manterá a escuta permanente do controle. Caso haja necessidade, em condições de descer a 500 pés. Perfeito, inicialmente vem literal o sul, copa 04, mas escuta. 04. Oscar Golf Kilo, após a passagem da Papá, autorizado o backtrack para levar na Papá. Oscar Golf Kilo. Good day, traffic clinic, Echo 3077, flight level 170, on course to Mama. 07, Scott Radden, field mode arrival, distance flight level 0, secure. Distance flight level 0, secure, Scott United, Mahe Harbor, Territory, Echo 3077, Mahesh, Papa. Controle, Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião. Está na região das dunas aqui em Itapuã, está acompanhando o comboio. Das seleções para o estádio de Barra Arena Fonte Nova, a próxima de. Próximo da paralela, mantendo o nome de Deus, acho que permanente. Ok, você está visual com Copa 04? O visual quanto tem Copa, quanto com patrulha. Ok, espero que isso seja mais fácil para o litoral, mas 1 minuto e meio eu tenho uma aeronave aproximando para a final da 1-0. Guarde a paciente. Próximo aliado do Delta Fox, estressou na sua CPR, está sobre Guarapês, vai na proa de Paris. Sim, Delta Fox, Delta Fox prossegue via corredores, reporte na rotatória quando visual com o campo. Delta Fox, reporta lá. O 964 estabilizou. Com 964, informo dois helicópteros próximo ao externo, mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. Também agora a torre em 1895. 1895, 964. Fazer um 01. Já escuta. Então pode se afastar para o setor sul por um minuto? Afirmo, já procedendo. Prato. Toda 008, pessoa para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2008, descendo 2000, reportaria estabilizado. Toda 008, complete redução para 1909. Reduzindo 190, 2008. Azul 4116, deixa sem restrições para 3000 pés, o ajuste no 017. 3.017 sem instruções, Azul 4116. Afirmo, vento 1620 com 8 nós. Torre, boa tarde, Goura 964, está passando Simbra, está visual. Gente, Goura 964, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 964. No 864, pouso autorizado 1-0, vento 1-5-0, grau 08. Teve pouso 1-0, Goura 964. Fusca Escadrão, decolado aos 5-9, mantém a reta até 3000, controle 208 no voo. Mantém a reta até 3000, controle 208, Fusca Escadrão. O campo 2008. Pouso 2008, chama agora a torre em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5-2-0-0-8, até já. Boa tarde, 2008. Final baixado, acertado, 2008. Paciente 1-1-0-0-8. Ajuste 1-17 continua. É o número 2, companhia agora conta o final. 2-0-0-8. Guardião, seguiu o comboio pela paralela, fizer contato. Guardião 01, aguarde a passagem no tráfego, pode ser 37-700 que está aproximado do marcador externo. Após a passagem do mesmo, vai ser autorizado para seguir pela paralela para acompanhar o comboio. Grato, visão contrato. Chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 017. Certo dia, para o 050 com 017, voo 085. 141116, chama agora a final Salvador em 119 decimal 8. 119.8, esse é o patrão também. Livrando. 1964, Alfa Juliette, 21-0. Alfa Juliette, 1-0. 1-0, 01, o tráfego informado anteriormente está agora posição de 12 horas a 1.5 milhas. Após a passagem do mesmo, prossiga via paralela. Aguarde a passagem. Aguardando a passagem, após a passagem, a retaguarda, segue para a paralela, guardião 01. Controle do Copa 04, tem a mesma solicitação, visual com o gol nacional. Gente, Copa 04, ainda mantém o setor, aguarde para prosseguir. Controle Eco Delta Fox, sobre Paris, fica da prova da rotatória, para o João com capa. Matando o Eco Delta Fox, chama agora a torre em 1-1-8, decimal 9. 18 395 da Delta Fox. 3 Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Papa Tango, Eco Delta Fox, chame final, pista 17, controle embaixo travado. Final da 17, embaixo travado, informará, Delta Fox. Do lado direito do ônibus, ok? Estava do lado esquerdo. Grato. Pronto. 1256 para São Gonçalo do Amarante, nível 370 autorizado, via pêndulo 10, decola da pêndulo 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucca da missão de par, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5126, 1256. Autorizando 370 até Amarante, via pêndulo 10, decola da 10, curva esquerda, tempo da Pucca de par. Transponder 5126, o controle sendo 208, a torre 285, nível autorizado 370, Golo 256. Golo 256, correto, sendo pronto para o feedback de saneamento. Bora. Voo 330, via saída Momo, transição de Lube. 330, saída Momo, transição de Lube. Forte abraço. 2230, para posicionamento, posição 21. Autorizado Cimitar, passaria do 2230. Abraço, 2230. Salvador, bom dia, bom nome, Leandro. Volta 04, canais de subcontrole. Controle. Afirmativo, já comprou a do litoral, já. É, só falando com o Copa 04, tem que estar esperar autorizado a voltar, vamos. Grato. Guardião 01, abandono o setor com o Pro Sul. É possível seguir para Espaço Sul? Abandono agora com o Pro Sul, aguarde para o retorno, Guardião 01. Aguarde para o retorno, volta. Controle, bom dia, gol 1164, tem que se apagar. Gol 1164, controle Salvador, acende a identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o desvio 050, ajuste o altímetro no 017. Para o 050, possível voar, está aqui. Está no final da pista 17 para evitar pouso simultâneo, não vai ser possível seu pouso. Delta Fox, o 360 pela esquerda, está curtíssima, de 2 milhas. Compra instrução, compra instrução. Delta Fox. Torre Salvador 416, 4 milhas. Azul 416, cheque o trem, autorizado pouso 140 graus, 09 nós. Embaixado travado, livre pouso, azul 416. Patango Eco Delta Fox, complementando, 360 longo pela esquerda, reporte interceptando o final como número 2 para a pista 197. Vai chamar reinterceptando a final da 197. 7084 confirmando a posição. Esse atento para tráfego, papatango Yankee Zulu Kilo, que está sobrevoando o farol da barra. Mas tem a separação visual com o mesmo, reporte final para pouso. Eco Delta Fox, cheque o trem, agora sim autorizado o pouso por completo na pista 17, 140 graus 089. Delta Fox, livre pouso 17. É zero, ajuste o altímetro no 017. O 010, estamos no 017, cada ponto, cada um, cada um, cada um. Papá, o meu Whisky, chamando agora o centro Recife, 120.85, alterno 125.45. Como é isso para sobrar o controle? Azul 4116 no solo 07, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 9 4 1 1. Papá, é o Whisky, Oscar Bravo, controle. Good day, Kevin, Kevin, Echo 307, localizer 10. Golf Echo, Golf Quebec Echo 307, continue your approach, report with landing gear down in Lofis. Continue, we'll call Kevin, Kevin, Echo 307. Oh, tráfego agora a posição de 2 horas a 3 milhas. Nessa a sua 2 horas de condições visuais não vai ter feito. Passando então, para o Copa 04. Copa 04. Como era o aproximo da zona agora? 2, 2, 3. Gente, Copa 04. Trato agora está passando o marcador externo. Após a passagem do mesmo, mantém a escuta do controle e não vai interferir em mais nenhuma aproximação. A próxima aproximação estará em dentro de 6 minutos. Tem 6 minutos aproximadamente. E já dela para voar livre. Prato para o Copa. Gol 1164, pode colar de zero white-up. Gol 1164, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0, 1-7, autorizado etapa. Direto etapa, gol 1164, para 4 mil com 1017. Solo Papeleiro 2230, pronto para o DAX, estamos com S5 a bordo, 4 horas e 30, Salvador. Passarelo 2230, táxi livre via parte 1 no Índia, ponto de espera 0, torre 1 no noite, 3195, ajuste 0017. Autorizado, parte 1 no Índia, na pista 10, lá 22, 4, 2, 9, 5, 2, 2, 3, 0. Gol 1964, reduz velocidade 220 mais ao número 2 na aproximação. Eu já fiz um gol 1964. O controle autoriza o Copa a acender a 2000 na presente posição. No momento está autorizado, Copa 04. 04, iniciado, é central. O 1164, chama agora a final em 1198. Canal 8, gol 1964. O 1885, chama a final em 1198. Canal 8, boa noite. Silêncio, 0341. Salvador, o Copa 04 solicita a vertical do estádio. O material escuta permanente. Prezado, prosseguir vertical do estágio, Copa 04, quanto solicitado vai abandonar o setor com o próximo? Afirma, Copa 04. You leave the runway, né? To the right, ground 1-2-1-1. Next drive, 1-2-1, decimal 1, the 5-5-8. Tá, o quanto vai dar está pronto. Passarelo 2230, autorizado decolar, 150 graus, 08. Eu decolar, 2230, da dela. Roger, taxi via Alpha, April 1. check foi Lima and Mike. Salvador, boa tarde, Chané 6315, Felipe 360 para Guarulhos. Chané 6315, transporte. Pronto. Chané 6315 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, 1.10, Piraí. Pode prosseguir com sua rota do plano de voo. Decolagem da pista 0 com primeira curva direita. Saída da El Leda Motiva. Controle Salvador, 120.8, tome 118.95. Aciona 5135, Chané 6315. Então, 01. A intenção do corpo é descer para 500 metros de altura do estádio, né? Manter a posição autorizada. Desça para 500 pés, vou e comprou a sua. Ao cruzar o número pé, está autorizada a vertical do estado. Excelente. Copa 04. 5 correto, chegou pronto para o pushback de saneamento. Passar para o pushback de saneamento, Chané 63. É possível coordenar a Pesulo 1-0 até Taubaté? No caso, você teria que fazer uma CHG para a rota. Aí eu não sei se vai estar conforme, de acordo com o Notan, que define as rotas. Ou então faz em voo. Tá, desconsidero. Vamos manter o plano de voo, então. Sem problema. Vou fazer o quadro autorizado o regresso ao vertical do estado. Passo para o Copa 04, comprou do estádio 500 pés. Canal 641, desça para 4.000 pés, altimetro no 017. 4.000 pés, só no 017, canal 641. Bom, Salvador, muito boa tarde, passei 2230, decolando. Passei 2230, contato radar na decolagem, tudo para o voo 180, via sair da árvore transversal. Cuidado para o 90, 230, sem exceção. Passando aqui a Zulu pelo controle? Aqui, escuta, prossiga. A separação visual contrato do Copa 04, também a 507 na Supervana Vertical do Estádio. Contrato adicional, Guardião 01 ao número 7. Pode ser com eles no edição. Salvador, Chané, Neuro Patrônio, que do auxílio a 10 graus, perdão, a 10 graus na Pro 2 aqui. Autorizado o desvio a Chané, Neuro Patrônio, apenas com o tempo para poder ver. Já está reparado, agora da presente disposição para a Pro 8 em ponto. Copiado. Chané, Neuro Patrônio, após o desvio, vai correr pelo. Pode ser para o de Belo, 1 Salvador, boa tarde, boa noite, estabilizado. Bruno 185, continue a aproximação, cheque o trem embaixo travado, autorizado pouso, número 0 grau, 08 nós. Livre pouso, boa noite, 85. Quebec Eco 307, turn right on taxiway Mike and on taxiway Quebec. Report to runway 35. Olive, and then turn right, taxi via runway 35, and you're gonna leave on the next to left. Luno 164, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Está embaixo travado. Aguarde autorização de pouso. Certo. Luno 885 no solo 1 norte, libere a direita, solo 121, desce a 1. Direita 211, Luno 885. Táxi via Alfa Mozenço da Juliette. Alfa Mozenço da Juliette, boa noite. Alô Salvador, zona 256, partido táxi 133 a bordo, 3 horas, alternando Mateo. Confirme a deixa. 33 a bordo, 3 horas, Maceió. Uno 256, táxi via Índia, ponto de carona 0, torre 1, 18, direcional 95, ajuste 0017. 17, 8, 9, 5, 14, 2, 2, 5. Black Eagle 307, be attentive to the marshaller, and 3 frequency on 804. O Copa 04. Copa 04, controle Salvador. O Copa 04 está visual com a patrulha e com o guardião. A nossa intenção é agora seguir o guardião na vertical do comboio. Autorizado, prosseguir para lá. Junto ao guardião, o Copa 04, mantém aqui a sucessão. Autorização de Rafio para o Copa. Autorizado no pé, apenas para confirmação, o comboio 1 se encontra? Sim, é. Não. O Copa 04 não está familiarizado ainda totalmente com o local, mas vai permanecer à direita do Guardião 01. Copa, o comboio está entrando do Bonofor. Aproximadamente 10 milhas de Salvador. É, 1 está autorizado para o PV, o Guardião 01 no Copa 04. Grato pelo apoio, senhores, mais uma vez, grato. Guardião que é? Capitão Juliette Sertão, livre táxi, chama para ingresso, pista 97. Salvador, Xanete 141, estabilizado no INS da 10. O Xanete 141, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 141. Guardião 01 no Copa 04, no momento não temos nenhuma aproximação prevista para Salvador, apenas o recurso 320 a 1 milha do marcador externo. Está livre sobrevoo e caso necessite a sessão, informa o controle. Luno 256, decolou os 23, chame o controle. 120, decimal 8. 208, legal. Controle de Salvador, volume 256, decolado PC da PUCA, passa mil bem. Volume 256, contato radar na decolagem, PUCA, via saída PUCA, transição de papo no meio de voo 370. Via saída 370, 256. Xanadé 141, como você está baixando, travado, autorizado pouso na 1-0. Só confirmando, vento, senhor? 1-60 graus, 1-60 graus, 07, não. 1-60, 07, graças. Congresso Via Juliette, 307. Senhor, que só por curiosidade, está operando essa torre nova já? Ouvindo? Só por curiosidade, essa torre nova aqui, não se esqueça, já está operacional? Negativo. Ah, tá bom, obrigado, tá. Obrigado. Zero to one Alpha, contact descent to flight level 050, clear bomb arrival to flight 1017. Descent level 50, QNH 1017 for bomb arrival, report to 0 to 1 Alpha.